no chão do Shopping Central Plaza. O pessoal saindo da estação Tamada TI, passando pela Fátima, com aquela cara de confusão. Tipo, o que tá acontecendo aqui? Globo tá filmando algum reality? Por isso que eles se separaram. Exatamente. As três crianças olhando pra mãe. Mãe, vamos embora, é só uma saia. Ele pensou, não eram esses encontros que eu esperava ter com Fátima Bernardes. Que horrível isso. Gente, tá maravilhoso hoje, cara. Meu Deus. Mãe, com um segundo de comercial de presunto, você compra três saias. Mãe, vamos vender mais presunto, mãe. O segurança apenas diz, compra um sorvete pra ela e vai embora. É assim que eu faço com o meu filho. A única pessoa sábia dessa história. Mas eu sabia que um sorvete não seria a resolução perfeita. Então, invoquei o adulto de 21 anos que existia dentro de mim na época e fiz o que julguei ser mais sensato na hora. Liguei pro pai dela ir buscá-la no shopping. Ligou pro senhor Bernardes. Exatamente. No final, o senhor Bernardes teve que ir até lá buscá-la e eu fui pra casa extremamente envergonhado. Senhor Bernardes. Ela levou uma bronca gigantesca do senhor Bernardes, porém ainda ganhou a saia dele no Natal. É, por isso que era mimado. O senhor Bernardes nunca soube como cuidar. Exatamente. Na noite de Natal do ano seguinte, terminei com ela por conta de outra bizarrice e nunca mais a vi. Enfim, espero que a história tenha sido boa e que leiam no programa. Valeu. William Bonner. Boa noite. Mas o impressionante aqui é que o William Bonner ainda ficou um ano com ela. Ele falou, na noite de Natal do ano seguinte, terminei com ela. Sim. As pessoas persistem no erro, né? É. Eu ainda tô pensando na Fátima Bernardes fazendo um anjo de neve onde não tem neve, no chão do Central Plaza, com gente do Tamanho TI passando por ela, os filhos falando, mãe, pelo amor de Deus, vende presunto, ela com a roupa da Seara, chorando por causa da porra de uma saia. Esse é o espírito do programa aleatório. Posso encerrar? Vamos lá. Manda bala. Octógon Escola de Assassinos. Que excelente título. Eu quero assistir esse filme. Todos querem, Caio. Todos querem. Fala, Guga, Rafael e Caio. Tudo tranquilo? Comecei a maratonar o GugaCast faz pouco tempo, mas foi o tempo suficiente para perceber que tinha uma história que poderia se encaixar no longínquo episódio Fale com o Motorista Apenas o Necessário. Caraca, longínquo mesmo. Meu nome é Jorge. Mas acredito que vocês tenham um pseudônimo muito melhor para todos os personagens dessa história. O Jorge tá bom para todo mundo? Tá ótimo. No começo do não tão distante ano de 2017, resolvi comprar uma passagem de ônibus para fazer uma surpresa à minha namorada, que morava em Juazeiro do Norte. Após 11 horas de viagem, partindo da capital Alencarina em direção à terra de Padre Cícero... O que é a capital Alencarina, Rafael? É... porque é a terra de José de Alencar. Ok, eu vou aceitar isso. A estadia foi maravilhosa, tudo ocorreu tão bem quanto planejava. Rafael, como é que um cearense se comunica com outro cearense? Refutaram o Rafael no grupo. Eles refutaram, é porque eu não sei dar o grito, mas... Refutaram não, eles confirmaram a teoria dele. É, eles confirmaram, mas eles disseram que eu não sei dar o grito. Ah, ok, mas... É porque a zoeira cearense... Por isso que quando o Rafael falou, eu não identifiquei. Porque essa zoeira é... É isso aí. Tipo aquele quando alguém fala alguma coisa na sala e é zoado, todo mundo fica... Yay! Só que toda vez que tem uma salva de palmas, alguém tem que dar esse grito, Caio, por favor. Yay! É isso. O Rafael fez tipo... Will! O que o Rafael tá fazendo? A estadia foi maravilhosa, tudo ocorreu... A estadia dele na terra de Padre Cícero de Juazeiro do Norte. A estadia foi maravilhosa, tudo ocorreu tão bem quanto planejava. Foi um bom tempo para matar aquela saudade que era alimentada há 2 meses. Renovado, estava preparado para encarar outras 11 horas na jornada de volta para casa. Entretanto, a viagem de volta não foi exatamente como eu pensava. Coragem, viu? 11 horas de busão, puta merda. Porra, 11 pra ir, 11 pra voltar. Nossa. 11 é tranquilo. É, 11 é tranquilo. Você dorme, né? É o quanto eu levava pra visitar o Gustavo em Ribeirão Preto. É,